Xené 6313, decolado aos 50, contate o controle em 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite, 6313. 35218, clear to land 110, windows 030 degrees, 04 knots. Clear to land, 6513. Tudo bem, mantenha o 360 na proa de letra. Proa de letra para o 360, meu Deus. Distribuído, Petrobras 2000, 17 permanece, livre LS X-Ray. Taxi Trip 5216, está com 62 a bordo, 4 horas de autonomia, alta na Recife. Taxi 5216, autorizado táxi, vai aguardar início do táxi do Azul e seguir como número 2 até o ponto de espera. Então, aguardo o táxi do Azul, seguindo como número 2 e aguardando o transporte. Solo Salvador, o Azul 4488 para o táxi, alternando Maceió, 3 horas e 20 de autonomia, 9-0 a bordo. Azul 4488, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 1183195, ajuste 10 no sétimo, boa noite. Via Índia no ponto de espera 10, 28954, Azul 4488, obrigado, por favor. 35216, segue Azul, ajuste 10 no 7, já confirma o transponder. Seguindo Azul, 0097, seguindo guardando. Ground 3521, located via Delta. 35218, taxi via Alpha and Kilo, Apron 3. Spot 05. Alpha Kilo, Apron 3, 05, 5218. Na escuta? Chamativa. 5163, transponder. Ponto espera, torre 98-1095, uma boa noite. 5163-1895, muito obrigado, muito boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, Azul 4488, ponto de espera da 1-0, pronto. 488, a linha decola, vento 030 graus, 032. A linha e decola, o Azul 4488. Mantenha o centro da seta para continuar. 1970, boa, continue descida até o nível 050. Ajuste 17, na chegada Mário. 050, 17, o ajuste na Mário. Salvador, 888, estabilizando o curso. 888, chame Torre 1995, boa noite. 1995, boa. Uno 1170, isso para 2017, para o de Dona Livre Elétrica. 2017, Plano Dona, está Livre Elétrica, 1170. 030 graus, 03 noite. Padrão, 38. Passou 88, missão. Gente. É 224, boa noite. Identifique chegada Mari, desça ao 060. Ajuste 1017. 060, na Mari. Quatro, quatro, oito, oito, decolado ao 57, chama o controle em 198, boa noite. Boa noite, 984488. Gol no 888, livre pouso, pista no zero, vento 030 graus, 03 nós, check 30. Livre pouso, 888, baixar travado. 4488. 4488, submarinha 350, saída Cuca. Cuca, 35088. Reduzindo para 2209. 220, reduzindo no máximo 7-0. Puxa, né, 624, reduzindo para 2409. Reduzindo 2409, 224. Puxa, né, 6313, chame Recife em 13325, alterna 1-3395. 1-3325, 1-3395, obrigado. Trip 52, eu nomeei após o pouso do 37, tá final ali em mantém. Após o pouso ali em mantém, trip 2, é isso? Afirmativo. Mike Bravo X-Ray, prossiga. Mike Bravo X-Ray, autorização para pronto de posição da 2, arquivo 43 para 2, arquivo 43. Autorizado, confirmando, da 02 para 05 do Apache 3. Da 02 para 02 do Apache 3. Ciente, o Mike Bravo X-Ray, autorizado, reporte até. Entrou, tripô. Solo 0110, chame solo 211. TP 5216 livre decolar. Vento 040 graus, 032. Livre decolagem, trip. O ferimento do seu equipamento, eu estou voando paralelo à direita da Star, 0.8 milhas, 0.8 milhas, afirmativo. Vamos checar aqui, por Obrigado, tem 224. Passando pelo 050, visual contrato com frente, trip 515. 515, deixa para 2017. 2015. Doutor Salvador, boa noite, 3178, identifique, chega da Mari, deixa o nível 070. Chega da Mari, para o 70, vira para o setor de estado, mas é o 3178. Controle em 198, trip 52, pelo menos. 198, obrigado, bom dia. 0 compete, aliás, chame torre 1895. 1895, 970, boa noite. Trip 555, reduza para 180 nós. Confirme, senhor. Reduza para 180 nós, está livre LS. Livre LS, o 5515, reduzindo. Controle, muito bom dia, trip 5216. Trip 5216, suba 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, por gentileza, a possibilidade de Maracaju. O 5216, aguarde coordenação com o centro. Solicita o 150 como final, por gentileza. Ok, sub, mantém 150, 5216. 50. 970, reduza para 209, desça para 2000, livre LS X-Ray. 209, 2000, livre X-Ray, o gol 1970. Tip 5216, coordenado com centro, está autorizado voar direto a Aracaju, subindo para 150. Aracaju, muito obrigado. Azul 4488, chame centro em 12545, alterno 2685. Passando a 2545, alterna 2685, azul 4488. Estabilizado, 5515. Reduza para aproximação e chame torre 1895. 1895, boa. Puxar 6224, desça para 3.000 pés, 17 permanece. 3.000 pés, 17.000, 3178, desça para 4.000 pés, 17 permanece. 4.000, Mike Bravo, X-Ray, tomando certo no posicionamento da aeronave na 2001, obrigado. Sim, 5 no 5, continua aproximação, eu guardo de pista livre. 5, 5 no 5. Gol no 170 no solo 0, mexe no solo 121 no 1 ali, né? Uno 170, táxi Alfa Juliette, gate 3. China 624, está seguindo o Boeing 7388, vindo para frente, reduzido para 200. Vai reduzir 200 para 6224. Vento 020 grau 032. Pousa livre. Para localizador avistado, gol 1970. 1970, complete. O LS chame torre 1895. Boa noite. 1895, ó. Salvador, boa, 1970. O 970 continua aproximação, voz de pista livre. Acho que no 5 no solo 08, ao livrar à direita, chama o solo 21 no 1. Direita no 21 no 1, 55 no 5. Direita para 2, e abrir 17. Guarda de 2 a 2,500 metros, 2,000, 2,000, 2,000. 16 ou 17? 17. Boa noite, 355 no 5, táxi Alfa, Kilo, Pat 3, posição 3 do Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 3, 355 no 5. Usador, tem o campo à vista, Oxenair 6224. Oxenair 6224, chame torre 1895, boa noite. 1895, boa noite, bom trabalho, senhor, 6224. Salvador, muito boa noite, é o Oxenair 6224. Boa noite. 6224, continua a aproximação, guarde picha livre, número 2, na aproximação. Na sua escuta, senhor, 6224. Reporte com o trem baixado travado. Vai reportar, 6224. O gol 1970 arremeteu. Ciente, suba para 2000 pés, agora de transferência, qual seria o motivo? Não está estabilizado. Ok, sim. Controle 1119.8, torre 98.95. Aciona 5160, tá 3305. Autorizado, Recife, nível 330, aerovia 350, decola 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Controle 1198, torre 1895, transponder 5160, 3305. 970, chama o controle em 19.8. 19.8, obrigado. Oceana 6224, livre pouso, vento 020 graus, 039. Está livre o pouso, 6224. Zero, suba para 3.000 pés. Vai tomar curva agora à direita, na proa 260. 3.000, direita 260. Qual foi o motivo da remetida ou não, Sérgio? Eu não estava estabilizando. Pena. É. Fique como número 2 atrás no aeroporto dessa. Ok. Zero, continua curva direita para 280. Direita 280, 970. D24 no solo, Zuno. Zuno 4, ao livrar, solo 211. 211, 62, 4, né? Juliette para o gate 01, 6224. Salvador, são 3305 no 62, solicita pushback acionamento. São 3305 no 06, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento 3305. É 12545, alterno 2685. 2545, 2685. Escuta? Estabilizado na final, tá 3178. Check 3. Tá baixado. Ok. 3178, autorizado pouso, vento 040 graus, 03 nós. Livre pouso, tá 3178. Salvador é o 5001, Transuta, ciente da informação, 340 Guarulhos. Afirmo. Chame torre 1-1895 novamente. 295, livre à direita, chame solo 211, 3170, obrigado, boa noite. Ô torre, boa noite novamente, é o 970, está no ILM. Boa noite, novamente, o 970, check trem, livre pouso, vento 030 graus, 03 nós. Livre pouso, o trem está embaixo, no 970. Luna, 0, bridge, conforme a hora. Controle operando 198, e o transponder é o 164, para o azul 5001, confirmando a torre 2895. Alternativa azul 5001, chame pronto para o estacionamento. Solo, boa noite, Tão 3178, livre Zona Alfa. Tão 3178, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2. Alfa, Kilo, para o Pátio 3, na posição 2, Tão 3178. Rio 9890 340 Guarulhos. Rio 9890, pronto, cópia. Afirmativo. Rio 9890 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Perdulo 10 até Bridge, após prossegue conforme rota do plano de voo, decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El Leda Motiva. Controle Salvador, 1-19-8, torre 1-8-9-5, Aciona 5171, Rio 9810. É aprovado conforme para Guarulhos 340, apeso 190 inicialmente, depois em rota. Decolagem da pista 10, curva direita, da Eolida. 198 controle, 1895 a 2, 5171 na nova transforma. Confirmando somente a transição motiva. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, Rio 9810. Motiva, positivo. Rio 9810, estamos prontos para pushback treinamento. Salve Salvador, tá 3305, está pronto para o táxi com 167 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alternando Natal. Então 3305, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10017. Uma boa noite. Pátio Índia, ponto de espera 11895, ajuste 1097, tá 3305, boa noite. Juno 1. Fala Salvador, boa noite, é o novo 970. 1970, táxi Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 009, 970. Salvador, boa noite, trans 3305, ponto de espera da pista 10, pronto. 3305, autorizado alinhar e decolar, o vento 030 graus, 03 horas. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, trans 3305. Solo Azul 5001, está pronto para o pushback acionamento na 8. Estar o solo. O 5001 está pronto para o pushback acionamento na posição 8. Azul 5001 vai aguardar parqueamento de aeronave da Gol no gate 9 e após tem livre pushback, chame táxi. Gente, vai aguardar então a passagem de aeronave da Gol, após tá livre pushback acionamento, chama o táxi. Com a 5001. Decolado 25, chame o controle em 198, boa noite. noite, suba o 330, saída Fuca. Fuca, 330, tá 001 está pronto para o táxi. 112 é o POD, 4 horas e 10 de autonomia, Altana Ribeirão Preto. Azul 5001 no táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, Torre 18, decimal 95, ajuste 1097, uma boa noite. Pátio, após Índia e La Torre 295, azul 5001, boa, 1017. Salvador, boa noite, Oceaner, minha 224, com informação alfa, autorização Aracaju. Confirmando, Oceaner, minha 224? Isso mesmo, com alfa, Aracaju. Oceaner, minha 224, para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da Cipona 0, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, Jama, Pajama direto Caju. Controle 119.8, torre 98.95, aciona 5167, Oceaner, minha 224. Autorizada na Caju, 990, decolando 190, com a primeira curva esquerda, na saída Pulca, transição Jama, Pajama, Aracaju. Controle 119.8, torre 98.95, e confunda 5167, Oceaner, minha 224. Oceaner 6224, correto? Me pronto para chegar aqui no momento. Torre Salvador, boa noite. Rosa 5001, está se aproximando do ponto 090, então. Confirme que chamando o ator. O Azul 5001, está se aproximando do ponto 090, está pronto. Ok, 5001 na linha e mantém. Ali mantém 90, 5001. O 5001 no livre decolagem, o vento 030 graus, 02 nós. No copiou? 45, alterno 2685, boa noite. 030 graus, 02 nós. Gente, a minha escola está 105001, né? Roger 3539-03 to João Pessoa, cleared initially for level 190, departure runway 10 after takeoff left turn to Pucca departure, and Caju transition, Salvador departure 119.8, tower 118.95. It's called 5173, trip 5390-3. Okay, stand by level 173. So we have a drone departure from 110, book departure and Aracaju transition from 119-18 and box 5173. 1-8-9-5. Niner 3, confirming clearance level 170 to João Pessoa, report ready for pushback and start. So we have approved level 170, João Pessoa, report for explosion 5391, 5391. São 5001 no decolado aos 34, chama o controle em 198, bom voo. 198, boa. Controle azul 5001, decolou na sua escuta. 5001 no subo 340 na proa de Leda. Proando Leda, subindo para o 340. 001. A intensidade clareza 1, quem chamou a torre foi o Gol, 1723? 1723, canal 10, baixar travado. Ok, livre pouso, vento 040 graus, 049. Livre pouso, 1723. Boa noite. Pronto, copo para Marcel? Positivo. Pronto, 134 para Maceió, autorizado nível 370, via turística 58, decolagem de Sonozero, com primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, controle 1998, torre 1895. Aciona 51175, gol 1134. Aciona 3750, levado aberto, esquerda, Puca Caju. Jornada 2 passou, 2 para a esquerda, 1775. Correto, chama para estacionamento, gol 1134. Rio 98190, próximo para o saque de bola 3, 2, 3. Boa, 1890, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1017. Uma boa noite. Controle azul 5001, precisaria de coordenação e solicitar para de bridge. 001 na baixa, coordenação. Sim, aí 5001. 211. Direita 211, vou fazer isso. Rio 9810, tá autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 030 graus, 032. Chame Recife, frequência 13325, alterna 13395. 325-3395, azul 5001, né? Rio 9810, decolado aos 40, chama o controle em 198. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 9810. Respeito no zero, contato radar, suba ao nível 340. Fazer a saída da EL, na presente pode voar Leda. Na presente Leda, muito obrigado já. 600. Identifique chegada Mari, desça 050. Voe TAP na presença. Desate um táxi, gol no 134. Uno 1-1-3-4, confirme somente PV? 1-0-1. 1-1-3-4, táxi via Fátima no Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-7, boa noite. Boa noite, 2-9-5, ponto de espera. 3-3-2-5, muito obrigado, boa noite, senhor. Five 3-9-3, clear, pushback and start, we're prepared for taxi. quantidade de estacionamento. 6224. Aguarde só um instante para... Correndo com a equipe de solo, tem um Boeing da Gol que vai ingressar agora na Índia. Tá. Um táxi até o ponto de espera. Pode passagem do Gol, tem livre, puxa e chame táxi. Você vai fazer a passagem do Gol e esse posto de para o táxi do 6224. Livre, ingresso e decolagem. Na 10, vento 040 graus, 02 nós, gol no 134. 134, posição e decolagem.